chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, 1 da tarde. Chegamos no Pretinho da 1 com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, o cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem, como a rapaziada do Pretinho. Fala, Amaral! O que tá perguntando isso pra mim, cara? O que, cara? Não tô te perguntando, tô te dizendo pra tu falar. Bem, cara. Fala, cara. Bem, cara. Fala alguma coisa aí, cara. Fala, Porazinho! Fala, minha velha! Beleza, é nóis. Tudo que beleza. Tá. Manda aí, KG! Opa, boa tarde! 100%, Mr. P! Sim! O querido Geizo tá com a gente! Tamo aí, velho! É nóis que tá, Geizinho! Oi! E estamos esperando ainda a estrela móvel do programa das 13 horas de quarta-feira, que é a moça que apresenta o Patrola para o Rio Grande do Sul. Aê. Daqui a pouco tá aí. Meu nome é Alexandre Fetter, maravilha. Somos a rapaziada do Pretinho e vamos entreter a audiência da Atlântida até às 14 horas no Pretinho da Uma. Ontem lançamos a campanha aqui no Pretinho. Apresente o Pretinho Básico a um amigo que não conheça o Pretinho Básico, que não escute por desconhecimento, porque não gosta, enfim. Então faça isso por nós. Nós queremos, sim, mais pessoas, sim, felizes. Aumente essa mais família. Mais pessoas rindo. Exato. Aumente a família feliz do Pretinho, aliás, Básico. Falando em família feliz do Pretinho Básico, Fetter, o FC do PB no Facebook tá bombando. É mesmo? A galera agradece a todos nós que divulgamos aqui, né? E estão aguardando mais amigos, mais pessoas pra fazer parte desta grande família. Esse do Pretinho é o lance. Básico. Esse é o lance. Vamos nós na quarta-feira, 23 de novembro de 2011. Hoje é dia Internacional do Livro. Eu quero mandar um grande abraço. Você que é livro. Pra LPM Editores, que mandou pra gente aqui o seu último lote, o lote de lançamentos. É, Mirinha, do Dalton Trevisan. O Papa é Culpado, do Geoffrey Robertson. Também Ensaios de Amor, do Alain de Botton. Que mais aqui? Grande Alain de Botton, hein? Robinson Crusoe, do Daniel Dafoe. Você não... Mas é em quadrinhos, né? Em quadrinhos. Tudo em quadrinhos. A maioria ali. Tudo não. Vários desses títulos em quadrinhos. Clássicos em quadrinhos. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Tem também aqui, ó, A Vida Segundo Peanuts. Esse sim, em quadrinhos. O Natal do Charlie Brown. Natal do Charlie Schulz também, em quadrinhos. Chorão. Muito chorão. Legal. LPM, grande abraço, tamo junto. Sabe que tem coisa que foi cortada aí desse livro do Natal do Charlie Brown, né? Por se exemplo? Falar, se falar tudo que o Chorão faz na banda, mas não é esse Charlie Brown, cara. Ah, não é esse? Não, não é Charlie esse Charlie Brown, cara. Ah, achei que era o Charlie Brown Jr. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Cinzas do vulcão chileno ainda estão no Rio Grande do Sul e devem chegar a Porto Alegre ainda no final do dia de hoje. Dá pra começar a chamar de cinzas do vulcão chinelo, né, cara? Pô, que saco esse isso. Vulcão chinelo não larga a gente. Tem que parar de fumar hoje, Santana. Hoje não pode fumar, viu? Tem muita cinza já. São as minhas fumaças. Não, hoje tu não pode fumar, Santana. Pô, Santana na Zero Hora hoje. Obrigado. Mais uma vez, Santaninha. O que é isso? É uma despedida, Santaninha? O que tá acontecendo? Eu cansei, são 40 anos de RBS, 40 anos do meu amigo Nelson. Está na hora de eu descansar. Tá bom, Santaninha. Ô, Grêmio. Já vamos falar. 13 universidades de Santa Catarina têm conceito insatisfatório em avaliação do MEC. A UFSC é a melhor avaliada em 28º lugar do ranking. No ranking. Nenhuma das instituições de Santa Catarina alcançou a nota máxima, infelizmente. É sinal amarelo, hein? É que tá o Pianjas por falar nisso? O Pianjas não veio, graças a Deus. Hoje é folga do Ruivo. O Ruivão tá de folga. Oh, o bailão do Ruivo. O bailão do Ruivão. O cartão de crédito é a mais popular. É mais popular entre as classes C, D e E. Do que o uso do débito em conta. Viu só, né? O Cazuza já dizia, né? O cartão de crédito é uma navalha. É. O cara vai lá e fatia as contas, né? É isso aí. Tá musical mais ou menos hoje, hein, porra? Tô bem musical. Nas classes A e B, a utilização é exatamente a contrária. Entre os consumidores mais ricos, o cartão de débito lidera o uso. Mas é simples justificar. O cartão de crédito libera também. Simples justificar isso, né? O rico não precisa parcelar. Não precisa parcelar, exato. O rico vai lá e passa no débito aí. Quem pensa como rico usa o cartão de débito e não de crédito. Se tem dinheiro, né? Por mais que não seja rico, se tu pensar como rico, tu não vai se endividar. Tá economizando uma dívida lá pra frente. É, só vai comprar quanto tu tem. O negócio é saber pedalar, né, velho? Assim, ó. Dependendo do pedal, vai. Se não der, não pedala. fala. É que a soma dos pedais é o problema, né? Isso. Vai pedalando muita coisa ao mesmo tempo. Tem que botar no papel esse pedal aí, né? Senão essa bike... É verdade, né, Britinho? Equipes estão trabalhando nos últimos preparativos para o lançamento do Natal dos Sonhos de Joinville. Exatamente. A tradicional árvore de Natal com 23 metros de altura está pronta. E este ano a área que compreende a Praça Dário Salles, a Praça da Bandeira e a Praça Nereu Ramos será transformada na Vila do Papai Noel. Por onde as pessoas poderão passear, tirar fotos e conferir atrações culturais diárias. E serem assaltadas também à noite. Que isso, não. Não, tem segurança e tudo nenhum, mais. Jeito nenhum. Papai Noel humilhante. O uso frequente do paracetamol pode levar à morte. O uso frequente de pão também pode levar à morte. Pesquisa britânica revela que o medicamento gera lesões graves no fígado ao longo do tempo. Paracetamol é o mais popular medicamento contra as dores em geral. E também pra impotência, né? Paracetamol, né? É, pra você que tá mal. É verdade. Obras de revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre devem estar finalizadas em 4 anos. Agora vai. Feito! Parte dos armazéns estará pronta para a Copa. Tirou! Aí é 3 anos. Parte pronta, né? Toda ela em 4 anos. Cais será entregue nesta quarta-feira à iniciativa privada para que seja transformado em um complexo de lazer, gastronomia e negócios. Tudo bem, finalmente. Carro é o vilão do tráfego em Santa Catarina. Com base em pesquisa do Grupo RBS e do Instituto Mapa, especialistas alertam para deixar carros em casa. 64% dos catarinenses têm um carro na garagem e 16% têm mais de um carro na garagem. Ex-integrante da banda Da Guedes é preso com armas em Vila de Porto Alegre. O Negro X foi preso com um revólver 38 e uma pistola 765 na Vila Cachorro Sentado. Mas é ex-integrante. Ex-integrante. Tá no Da Guedes há 4, 5 anos. Não, e assim, o Da Guedes tá de volta com a sua formação original e o Negro X faz parte da formação original, mas há muito tempo o Negro X tá afastado da música. O Negro X é ex-integrante da música. Ele é ex-integrante, mas ele faz parte dessa formação original do Da Guedes, que está de volta sem o Negro X. Sem o Negro X, tá, Maurício? Não complica. Não, então ele fez parte da música. Fez parte da formação original. Infelizmente, o X há um bom tempo tá afastado da música e é com pena e pesar que a gente recebe essas notícias ruins aí sobre o Negro X, que era um cara que botava o seu talento sempre na música ali do Da Guedes, foi um cara muito importante pra banda e ele realmente entrou numa furada, cara. E que faria uma apresentação amanhã com a comunidade ninjitsu, não? Não. Só o X. Dos Mano e das Minas. Ah, é o outro X, é o X lá de São Paulo. Aquele é o X. Tá bem. Vários X's, né? Mas enfim. Confusão. Banheiros públicos de Porto Alegre passam a ser gratuitos. Ainda bem, cara. Lei municipal aprovada no início da semana proíbe a cobrança. Hoje o serviço é cobrado no mercado público, no camelódromo e na rodoviária, onde chega a ser cobrado R$1,75 para fazer o número 1. Ah, tá caro. E as pessoas já pagam na passagem a taxa de embarque. Sim. E aí quando vai usar o banheiro, tem que pagar. Mas já pagou pelo terminal que tá. Quanto é que é o número 1? R$1,75. E o 2, quanto é que é? 2 deve ser 13,12. É tudo a mesma coisa, mas nesses banheiros, não quero defender a cobrança, mas nesses banheiros tu pode tomar até banho, cara. Não, aí 7 pila o banho. Cobra-se o serviço, né? Mas existe uma limpeza, uma manutenção. Já no mercado público, onde eu vou diversas vezes... Não, nunca fiz o número 2 lá. No mercado público, onde eu vou na feirinha de vinil, comprar bastante coisa também lá no mercado... Cara, o banheiro é cobrado e ele não é tão limpo assim. Ele não apresenta condições legais de saúde, né? Pro cara sentar onde no vaso isso? Fazer. Mercado público de Porto Alegre. Mesmo sendo cobrado. Eu imagino não sendo cobrado. Ainda assim, acho que tem que ser cobrado. Eu acho que tem que ser público. Eu acho que tem que ser? Porque a gente tá num país chamado Brasil e se tu for levar a análise a fundo, tu paga imposto e tem o pedágio na freeway pra tu poder andar numa estrada decente. Então. Tu paga IPVA e tu tem que deixar o teu carro no estacionamento, senão os ladrão levam. Entendeu? Então, assim, ó, tu já vive num país onde a lei não funciona e tu paga milhares de impostos pra serviços ruins, inclusive a saúde. Então, isso. Assim, ó, pra tu poder usar um banheiro com higiene, tu vai ter que pagar. A verdade é que até pra cagar essa tem que pagar. É a nossa realidade. É isso aí. Né? Ah, mas os caras têm que botar esse dinheiro que tu paga lá pra limpar o banheiro, né? Segundo o que o Porã falou, tu paga e não tem um banheiro decente. É verdade. Tem vários banheiros que tu paga que são bons. Aí vale a pena. São banheiros insalubres. Vamos privatizar os banheiros. É verdade. Mas olha, cara, no Rio de Janeiro, na orla do Rio de Janeiro. Número 1 e número 2. Ipanema, Leblon, Copacabana. Eu acho que Copacabana mais, né? Copacabana, né? Tem aqueles banheiros, vestiários com banho, o troço chega a ser elegante. É verdade. E é da iniciativa privada. É, se é pra oferecer um bom serviço que vai agradar a população, que se cobre, né? Preço razoável. Pouco vamos pagar pra respirar do lado. É, mas já se paga, gente. Ah, se o ar for limpinho, até paga. 1:12, vamos dar uma girada aí. Infelizmente não temos o Marcelo hoje. Não sei por que não temos o Marcelo hoje. Infelizmente, eu vou te dizer depois do intervalo. Mas era pro Marcelo estar aqui. Vou te dizer depois do intervalo porque ele não está aqui. Então vamos lá, Marcelo. Não posso revelar ao vivo e a cores. Pode botar um sorrisinho nesse rosto? Não tô muito afim hoje, Marcelino. Bota um sorrisinho nesse rosto. Não tá fácil hoje, Marcelino. Você precisa de uma declaração de amor? Não, eu preciso de comprometimento. É verdade, vamos nos comprometer com esse programa. Vamos lá. Com a notícia que está no ar. Todo mundo. É verdade, mulher fica nua e provoca... Muito bem, as palmas. Provoca atos de vandalismo em restaurante New York. O incidente ocorreu em Bay Ridge. A Bay Ridge, Marcelino. Bay Ridge. Muito restaurante. É Bay Ridge. Mulher dançou nua na rua e atraiu centenas de curiosos. Ah, pra ver mulher pelada sempre. É verdade. Vai dançando. É aquela coisa, né, amigo? Dançando na boquinha da garrafa. Operária é presa após ver filme pornô em casa que fazia reforma. Ah, não. Você não pode ir lá reformar a casa e usar o home theater. Claro. E usar o home theater da pessoa que tá lá. Sim. É verdade, não, mas pode. Tava ali sozinho fazendo a reforma. É verdade, não, mas não pode. Vai reformar, não. Vai passar o reboco na parede. Pornô, né? Vai passar o reboco na parede e não fique passando o reboco onde não deve. É verdade. O caso ocorreu em Austin. Ah, lá em Austin tem muita casa pra fazer reforma. É verdade, reforma. É lá no Minnesota. Austin, Texas. É verdade, não, Minnesota. Ronald Reimer foi flagrado pela dona da casa sentadão no sofá. Tava lá sentadão no sofá curtindo um filmezinho na tela. Ah, bom, ele não tava trabalhando então. É verdade. E tem mais uma última notícia. Bombeiro voluntário diz que pôs fogo em celeiro porque estava entediado. Ele estava entediado, botou fogo no celeiro porque queria apagar o fogo, né, amigo? Ah, tá. Era um bombeiro que estava entediado. Queria um pouco de ação. O incidente aconteceu no estado de Wisconsin. Agricultor, dono do celeiro, se queimou ao tentar salvar os equipamentos. Ah, é, tem que salvar equipamento. É verdade. É Marcelino, tu, né? Você não está muito disposto também, né? Você está indisposto com a minha pessoa? Então vamos... Eles estão de volta a Joinville. Eu quero ouvir o coral. Papas da Língua. Vem pra cá. Papas da Língua. Lançando CD e DVD Bloco na Rua. Dia 25 de novembro no Big Bowling. Papas da Língua. Cantando todos os seus maiores sucessos. Dia 25 no Big Bowling. Promoção exclusiva. Voltamos! Opa! Toda a rede? Desculpa aí, hein? É deu verdade. Problema. Desculpa deu problema. Aí. Valeu, obrigado, Fetter. Vai daí, Valeu, Pikachu. Marcelino. Vai, Mr. Pikachu. O sujeito tinha um braço só. Só um? Só um. Tadinho. Ele sentou na cadeira da velha barbearia. Barba e cabelo, pediu pro barbeiro. E assim que começou a barba, o barbeiro já fez um corte no rosto dele. Tá. Depois outro no queixo. Ai, ai, ai! No pescoço. Ai, pé da puta! Acertou o bigode, espetou o nariz. Meu Deus do céu! Beleza, aí. Vamos pras tesouradas pra cortar o cabelo agora. A barba já foi. Aí começou a cortar o cabelo, tuf! Enfia a tesoura na cabeça do cara. Tuf! Daqui a pouco na nuca. Tira um pedaço da orelha. Aí no fim de tudo o barbeiro pergunta: escuta, tu é meu freguês há muito tempo, né? Aí o cara: não. O braço eu perdi num acidente de carro. Ah, o Daika gostou. Eu gostei. Foi mesmo, a gente não apresentou a estrela móvel. Roda, Rodaiquinha, desculpa, me passou. O negócio começa a ficar feio quando a pessoa nem vê. Não, né? Me passou, é que eu tô cego hoje. É que ela já chegou cego, e já deu um discurso ali do imposto que a gente... Ah, isso, é verdade. Já chegou interagindo. Verdade, desculpa, tá? Não, fica tranquilo, tá? Depois a gente acerta. Vai, KG! O cara chega à festa fantasia completamente pelado, só com as duas mãos tapando o instrumento. Adão? Não? Quase isso. Adão! O porteiro pergunta de novo, tá, mas tu vem fantasiado de quê, ô infeliz? É o vim de provérbio. Provérbio? Provérbio? Foi isso que ele perguntou. Provérbio? Sim, sim! Mais vale um passarinho na mão do que dois pães. Meldel! Cantadinhas! Tá? Vai, Geizinho, cantadinhas, Geizinho. Cantadinhas, catíssimas, essa é dedicada ao Poranto. Obrigado, querido. Cantadinhas. Gatíssimas! Gatíssimas! Você tem ossos? Sim! Então já temos 206 coisas em comum. Olha aí! Mostra inteligência, gente. Tá pesquisando, estudando pro vestibular. Mostra aqui, conhece a geografia. Coloca a geografia da mina. Tá? Vestibular, tá? Vai fazer vestibular, Geis? Não. Não? E tu fez o Enem, Geis? Neném. Neném eu? Não, neném. Eu vou te dizer, quem fez neném foi neném. O sarampo. O sarampo tá, pelo menos, tentando fazer lá. Quer me dizer alguma coisa, meu? Eu quero, já te disse. Já fui claro. Horas te dando esse toque aí. Eu já digo. Rodaica, existe ou não existe amizade homem e mulher, meu? Não. Deu pra ti, é uma pena. Depende da orientação sexual do homem. Não, o sarampo no é um... No caso do sarampo, ele não tem orientação não sexual. Não tem. A orientação do sarampo é fazer o tempo passar do lado. Da gênese, os caras não fiquem tristes. Distrair a gênese, né? Distrair ela. Fazer o tempo passar, meu. Isso aí. Distrair a gênese, né? Tu distrai a gênese aí enquanto eu vou lá no pretinho. Mas antes tu diz... Deixa eu fazer cantadinha, meu. Sai, tá. Bota coisa na cabeça dele, rapaz. Não me bota coisas na cabeça, meu. Gatíssimas! Muito gatíssimas, mano! Você não é a fatura de cartões de créditos, mas eu durmo pensando em você. É boa! Gatíssimas! Pro Maurício foi boa! Não, foi boa! Foi bom! Tu dorme pensando na fatura de cartão de crédito. Gatíssimas, se eu tivesse uma vizinha. Dessas. Uma navezinha? Uma vizinha, tipo, a pessoa que mora na sim, casa do lado. A ti, entendi. Se tivesse uma mina que morasse na casa do lado, vizinha do lado dessas, eu nunca mais compraria açúcar. Muito bom! É, ia estar tá sempre lá pedindo açúcar pra vizinha. Sim, Alexandre é muito animado. Eu já morei sozinho também, gente. Mas já se a vizinha for tudo isso, ela não tem tanto açúcar em casa, assim. Não, mas ela vai comprando, eu vou lá pedir. É porque ela não come açúcar, né? É, melhor que lá e pedir um tomate, um alface. Mas eu gosto de cenoura, nabo. Eu gosto de gordas. Ah, tu gosta? Meu Deus. Não sabia. É isso aí, gente. E a Jennifer é assim? Ah, dona Rosa é gorda. Sabe que eu soube de uma história aqui pelo e-mail do programa? Na verdade, não é do programa, é um outro e-mail aqui da rádio pora@atlantista.com.br. Que um rapaz encontrou o seu amor porque se deu o direito de ficar com a gordinha. Ele tinha vergonha de pegar a gordinha. Era o contraponto. E aí, ouvindo este programa e os conselhos que eu dou de vida aqui para as pessoas, esse rapaz pegou a gordinha. Está feliz com a magrinha. Encontrou a sua alma gêmea e vive feliz e não tem vergonha de sair de mão dada com ela na rua. Como se isso fosse o grande lance do mundo. Mas não. Mas tem gente que. Não, mas depende da gordinha, vergonha, né? Esse cara tá. Isso é preconceito, cara. É preconceito. É preconceito, mas a sociedade é preconceituosa, Fetter. Agora vai ficar bom. Agora eu quero ver o porão. Vai. Agora a sociedade é preconceituosa, Fetter. E hipócrita também. Hipócrita. E pouco comprometida. Vou te dizer, cara. Vou te dizer um troço. A sociedade bota à frente de qualquer outro interesse os seus próprios interesses. É verdade. É por isso que eu vou falar aqui. Contra a sociedade. Contra a sociedade. Contra a sociedade. Tá bom. Tá bom. Mais alguma coisa? Eu gosto de ouvir. Rodaquinha, vamos lá. Saiba identificar homens que não querem compromisso. Comprometimento. Aí, ó. Não querem comprometimento. Aí, portanto, homens que não gostam de compartilhar informações sobre a própria vida... cultivam uma lista extensa de ex-namoradas e alimentam relações estagnadas, negando-se a evoluir para o próximo passo. Isso. estão menos propensos a se envolver profundamente com uma mulher. Esses são... repetir, Rodar, que é serviço que tu tá fazendo. Esses é um que são os que não gostam ouvintes. De compartilhar informações. Pô, eles. Tá olhando eles não pra gostam folha de compartilhar Rodar, informação Maurício, sobre a vida deles. Esse é um tipo. Amaral. Esse é um tipo. Eles ficam te fazendo perguntas sobre a tua vida, mas não falam nada da deles. É isso aí. Entendeu? Ah. Eu não falo também... da minha vida pessoal, mas não pode ser tipo. E aí eles fazem questão de toda hora dizer a lista de ex-namoradas. Ah, não, é que quando eu namorava a fulaninha, aí a gente viajou pra tal lugar. Quando eu peguei a fulana, aconteceu não sei quem, entendeu? E o cara que também, às vezes, tem uma ex-namorada e todo encontro ele fica o tempo todo falando da ex-namorada. Entendeu? Ah, esse cara não, não quer se envolver querer. Contigo. Presta não atenção, amigo ouvinte. Amigo ouvinte. De modo geral, os que têm fobia de relacionamentos também são aqueles que mantêm o controle total sobre todos os aspectos de suas vidas, como trabalho, tempo pros amigos, interesses. Já tem a casinha dele montada, entendeu? Certo. Ele já tem o horáriozinho dele do trabalho, é um cara independente nesse sentido, perfeito. Já estruturou a vida e não quer compromisso. Não vai deixar uma mulher interferir. Exato. Aí. São poucos no mundo. No pouquíssimos mundo? No mundo, assim, com essas características desse parágrafo. Mesmo quando um homem diz, essa é uma dica para as gurias agora. Bom, até então era, né? É. Mas essa é mais forte. Quando um cara diz que não tem interesse em compromisso, ainda assim, muitas mulheres não dão importância pro que ele tá dizendo e acham que isso é um desafio. Tipo, exatamente. Ah, ele não quer, agora que eu vou. Eu vou mudar esse cara. E a mulher consegue o que é pior. Mas geralmente o cara aí fala aí é que isso. A mulher mostra todo o seu poder. Mas sou menos. Mas o Maurício ficou todo errado. Todo o seu poder e aí ela consegue o homem, entendeu? Geralmente o cara fala isso, que não quer compromisso, quando ele tem aquela desculpa, vai, eu saí de um relacionamento longo. O problema agora. Sou eu, né? É, o problema não é contigo, agora é uma propaganda, comigo. Né? Uma propaganda, assim, que diz isso, né? Que fala sobre isso. O problema tá comigo, né? Enfim, é. Sou eu, meu. O problema sou eu, não, que não é tudo. O problema, na verdade, é sempre o homem, né? É sempre o homem. Por quê? Porque ele convive com a mulher. Sim. O problema é o homem. É, se eles convivessem só entre os homens, não teria problema. Ia ser uma alegria, né? Perfeita. Ia ser um exército espartano. É verdade. Ia ser um exército espartano unido. Porque o homem se entende com o homem. Louco. A mulher não se entende nem com a mulher. Eu não sei porque que não separa isso de uma vez, entendeu? É homem com mulher, acabou esse negócio. É, o problema sabe? É aquele troço pendurado. Imagina ali é que muito divertido. Imagina que divertido pras mulheres juntas, os assuntos, entendeu? Que elas iam tratar, os interesses comuns. Dormir de noite enroscado não ia ser peludo, problema aí fazer dá, compra, né? Falar de conchinha. Moda, né? Comer um doce. E os homens, eles iam ficar falando de futebol, né? Não iam falar de mulher, porque eles não iam gostar de mulher. Mais fácil ainda, eles iam falar deles mas mesmos. É que aí complica, né, Rodai? Que aí é brabo, né? Esquece. O homem gosta. Vamos mudar de assunto. Não, o homem gosta de mulher. O homem não gosta de mulher todo o tempo. Entendeu? Mas mulher lá longe. Não é todo o tempo. O homem gosta. Mandou bem. O homem gosta de mulher, ponto. Mas não precisa de ser toda hora. É, exatamente. Mas normal, mulher. Essa, mulher também não gosta de homem o tempo todo. Ah, gosta sim. Não, que o assunto do homem... O assunto não do gosta, homem. Não. Vai aí, Porazinho. Ó, vou contar uma piada velha. Piada velha do Porão. Apoio. Clínica de Proctologia Senhor dos Anéis. Cuide bem do seu precioso. Oba, e tem a ver... Tem a ver com a piada. Viu só? Patrocinado, tá tudo linkado. Tudo a ver, tudo a ver. E daí, no meio da tristeza de um velório, a mulher olha pra uma amiga, olhou pra amiga e começou a rir. A rir? E aí ela disse, o que que é isso, Zoraide? Zoraide. O que que é isso, Zoraide? Eu tô rindo daquele caixão de flores em forma de coração em cima do caixão. Qual é o problema, Zoraide? Ah, isso é uma homenagem que os amigos médicos fizeram para o falecido. Ele era o melhor cardiologista da cidade. Pois então, é disso mesmo que eu tô rindo. Eu quero só ver o que vai ser quando meu marido morrer. Ele é o melhor proctologista da cidade. Entregou a piada. Coisa linda. Não entreguei. Só pra quem é muito inteligente como tu. Mandou um ouvinte aqui o e-mail. Aliás, uma ouvinte. Obrigado, a Virgínia Steiger. Olá, pretinhos. Responsabilidade no trânsito é dever de todos. Isso vocês falam e deixam claro todo o tempo no programa e na programação da rádio. Sim. Hoje pela manhã eu tava me dirigindo, isso não foi hoje, tá? Foi no dia 17 de novembro. Eu tava me dirigindo ao trabalho e me deparei com uma cena no mínimo revoltante. Pessoas ao celular dirigindo. Bah, isso aí. Nós vemos a todo instante e é proibido. mas comendo iogurte e dirigindo. Ah, não, cara. Isso mesmo, comendo iogurte e dirigindo. De colherinha? De colherinha. Meu Deus. Ou seja, a criatura. Eu pensei aquele de tomar que é mais fácil. É, eu acho que deve aquele ser. Aquele dá pra tomar e responder e-mail. Não, mas de colherinha não dá, né, galera? Mas aí ele não colocaria comendo. Ah, ele colocaria tomando, bebendo. Exatamente. Ou tomando. Ah. Hoje vi uma moça. É, que estava bem bela, comendo iogurte e achava que estava dirigindo, pois ficar em zigue-zague no meio da Avenida Silva só às 7:30 da manhã, porque estava comendo ao volante, é no mínimo sei lá o que, me digam vocês o que é isso. Bom, valeu, se divulgarem talvez as pessoas pensem no que estão fazendo. Tudo o bem. Carro e a placa da querida tá aqui, quer divulgar? Sim! Não vamos divulgar. Só o carro, não. Não vamos divulgar. Só o carro, só o carro. É um Sandero cinza, final da placa 5-3. Olha aí. Pode ser sacanagem, né, cara? Olha só o Sandero. É um Sandero cinza, final da placa 5-3. Então fica o toque aí, porque no trânsito, no código de trânsito lá, eu não sei se está especificado, se está discriminado comer ali. Iogurte. É falar ao celular. Mas é que diz que tem que dirigir com as duas mãos no volante. Isso aí impede qualquer outra prática dentro do carro. Tu perde pontos quando vai fazer a carteira se tu não está dirigindo com as duas tá mãos. Tá certo, né? É verdade. É. Tá bem. Não pode, então. Não pode mais. Não pode mais. Manda aí, Pi! O cara chega em casa de madrugada completamente bêbado. Bêbado, entrega as traças. Aí começa a bater na porta do canado. E a mulher não quer abrir. Abre a porta! Abre a porta, deixa eu entrar. A mulher nada. Bem, deixa eu entrar. Nada. Sim. Meu bem, benzinho, eu trouxe uma flor para a mulher mais bela do mundo. Opa! Ah, daí ela ouve, se sensibiliza. Ah, né, essa coisa romântica, tá? Resolve abrir. Abre a porta, o bebum entra e se joga no sofá. Blum! E a mulher, ué, e a flor? E ele responde, e a mulher mais bela do mundo, cadê? Tem que arrancar a palavra. Número 28, vamos fazer os classificados. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Tô querendo vender uma raridade, diz o parceiro aqui. É um Escort XR3, ano 90. Ah, tá. Modelo 91. O carro tem teto solar, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, porta-mala elétrico, 4 pneus novos, estepe sem uso, 3 tá cópias choque, de chave, né? Manuais e notas de manutenção. Nunca bateu. Motor AP 1.8, gasolina, 128 mil quilômetros rodados originais, rádio original. Resumindo, o carro é bala. É bala. A minha ideia era ficar com o carro, mas a minha esposa tá grávida e tenho que abrir mão. Chocou! De um segundo carro, pois as despesas da bebê estão grandes. Ah, que amor, né? Espero que este carro vá para as mãos de uma pessoa que conheça um XR3 e curta o carro. Estou pedindo 8.500. Que ano que é? 91, modelo 91. Sabe que esse modelo é todo elétrico, deve estar dando choque, né? Quando chove. Pode ser. Esse ano aí, né? Pode ser. Lançar o XR3 vermelho, capota conversível. Que era aquilo, hein? Coisa absurda. Aí depois veio o amarelo gema, né? Isso. Amarelo gema. Primeiro foi o amarelo, depois o vermelho. Que nem o Gol GT, lembra do Gol GT? Que só saiu preto, vermelho e depois veio o branco e o rosinha, aquele meio lilás. O assim. Chevette Jeans, lembra do Chevette? Chevette Jeans. Era o Gol GTI, não e era? GTI? Não, GT. Tá, mas depois teve o GTI. Aí né? depois, aí mais é tarde, moderno, mas era anos 90 máquina, já. Uma máquina. E o Santana. Santana também. CL e o GL. Carro feito GLS. Em minha homenagem. Que é verdade, homenagem, o Santana. Bom, pra comprar o Escort do parceiro aqui, ó. André dalegrave@terra.com.br. Dalegrave com dois L's. Dalegrave! André dalegrave@terra.com.br. Abraço a família Dalegrave que escuta o Pretinho Básico. Me lembrei agora, fui abordado por uma moça da família Dalegrave. Filha do Dalegrave, que foi presidente do Inter, inclusive. Eu e a Rodaica fomos abordados lá na academia, lembra, Rodaica? E era grave? Aí, galera, meu nome é Guilherme, moro em Porto Alegre e tô querendo vender meu smartphone. Segue as características do celular, é um Nokia 5233. Acesso direto a redes sociais como Twitter, Face, Orkut, Skype, Foursquare, suporte para e-mail completo, abre e cria documentos do Word, Excel, MSN, YouTube, ForShare. É sensacional, é o Nokia 5233, é tão bom que quase parece um iPhone. Nota fiscal, carregador e fones de ouvido originais Nokia, tudo isso por apenas 250 pilas. Dá pra ouvir Atlântidas? Dá. É verdade. No Windows, não sei do que. que é aquele. Ah, mas esse não é ainda. 250 pilas. E-mails para vendonokia5233@hotmail.com. Tudo bem. Tá bem? Tá bem. Então era isso por enquanto. Show do intervalo. Enquanto vem e rola o show do intervalo aqui na Atlântida, não deixe de ligar, fazer a sua ligação de hoje pra HDI, pro seu corretor cotar lá com a HDI de bate-pronto, a seguradora que é superior em todos os momentos e só não é superior na hora que você tem que pagar o seguro. Você economiza 10, HDI. 15, 20%, até R$500 na contratação do seu seguro com a HDI. Consulte já o seu corretor. Tamo de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida, 22 minutos para as 2 da tarde. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo, você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Fala aí, doutor Alceu. Opa, Pepe. Só tá sempre bem também, né, doutor Alceu? Coisa boa. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. E aí, doutor Alceu, qual é a boa de agora? Chegou o Kleber, doutor Pepe. Olha! O gladiador tá em Porto Alegre, Santana. Temos um gladiador para a arena. É, dá pra mim, tá fazendo os exames. Deve estar fumando. Não. Tu fuma antes de fazer exame? Sim. Fuma sempre. Fuma fazendo exame. Até porque vim trabalhar com labirintite hoje. Agora eu quero ouvir o KG. Finalmente o KG pode falar do gladiador. Vai estar lá, professor KG, às 5h30 da arena. Não, porque eu tenho compromisso aqui no Pretinho Básico, né? Às 6 horas, afinal de contas. Né? E na apresentação do Celso Rosto, vai? Espero que não aconteça. E na demissão do Celso Rosto. Ah, Roger. Essa eu vou. Verdade. Nessa o KG tá lá. Vai ser assinado às 5h30 o contrato. Lá na arena, né? Não vai ser no Olímpico. Na arena, né? Olha. O Grêmio tá pra ninguém ir, né? É lá. Departamento de marketing do Grêmio pediu pra ninguém ir. Parabéns. Não, é 200 pessoas. É que vai ter lugar pra 200 pessoas. Legal? Tranquilo. É porque organizado, doutor Alceu, é organização. Doutor Alceu, eu queria ir. De obras, doutor Alceu. Não leva ele pra lá. Quando não organiza, o senhor reclama. Quando organiza, o senhor reclama. É que eu tô um velho, né, doutor Pia? Eu tenho que reclamar de tudo. É verdade. Mas olha, bom centroavante aí. O Kleber Brito. Bom jogador, hein? Vai ficar 5 anos aqui no Cinco Olímpico. Anos aí, fechou o contrato. Sem agora, problema aí. Algum. Não, sem não, problema tranquilo. Algum. Olha, vai gostar da Sabe. Cidade. Diz que já se adaptou muito bem à cidade, hein? Já conheceu o que Porto Alegre tem de melhor. Brito. Né? Olha só. Quem? Brito! Débora de Oliveira, a informação. O Grêmio perdeu pro Ceará, Brito. 3-1 pro Ceará, placar do Campeonato Brasileiro, Brito. Boa informação, hein? Nova em cima do lance. Sempre em cima do lance, Débora de Oliveira. Doutor Peter, hoje tem um joguinho bem meia boca, doutor Peter. O que é hoje, doutor Alceu? Barcelona e Milan. Putz, bem meia boca. Ok. É na Milan e Barcelona, né? Vai ser em Milan? Em Milan. Que hora, doutor Alceu? Às 5h30, doutor Pedro. Na verdade, às 15h06, né? 5h30 começa a transmissão. Faltou 15 para 6 começa. Hoje. Tá, o KG tá sabe todas essas coisas. Mas que eu vi, né? Eu assisto, meu, né? Deus. Tá tudo aqui na 0 hora. Tem jogo todo dia, pra graças ver. A Deus. Praticamente é todo dia agora. São pessoas diferentes, não são os mesmos. É isso aí, aquelas lutinhas, né? Que eu fico zapeando de noite. Todos os canais têm aquelas lutinhas, aquela gente lutando e aquela gente jogando futebol. Lembra aquele não dia que luta, negócio, lembra aquele dia que tu deu aqui uma lista de marcas de esmalte, etc. Pensa da mesma forma, olha verdade. O KG vendo futebol igual, é verdade, entendeu? É fácil. Teus anéisinhos de caveira. Eu queria um programa então que tivesse todos os dias essas coisinhas que eu gosto também, mas não tem. Não tem. Mas tu tem essas coisinhas que tu gosta, fica lá nas tuas coisinhas. Eu gosto daquele programa daquela velha que fica vendendo os tapetes. Sabe? Eu ligava muito pra aquela velha. Agora tá na promoção, agora é pra levar. A Rodaica passava trote na velha dos tapetes. É mesmo. Para. Eu e meu irmão, a gente ligava de madrugada. Mesmo, dizia, aquele ali, qual esse? Não, o outro. E eu gostava muito quando ele... Sabe que tu entra no ar, né? Claro. Quando ela brigava com os seguradores de tapete. Ela briga com os caras. Não, vira. Não é ele. Ela briga com os caras. É demais. Não há o que não haja na TV, né? Fica dica. Olha, que programa maravilhoso. Um beijo pra véia dos tapetes, né? Um beijo pra véia dos tapetes. Como é que eu não quero? Eu não sei. Aliás, a gente podia criar coragem na cara e citar aqui os nomes das aberrações que a gente vê na TV, né? Pá! Em todos os canais, eu digo. É mesmo? Eu digo em todos os canais. Eu posso começar? Meu? Marcos Piangers. Eu acho que dá pra encerrar a lista, não vejo nada comparável. Tem que ter as costas muito quentes na empresa, né, cara? É, o cara tem um programa com o nome dele, uma coluna com o nome dele. Mas na TV ele é mais bonitinho, porque se passasse tudo que ele é ao vivo... É o Photoshop. Olha, cara, realmente não ia dar. Impressionante. Não ia dar. Sensacional. Doutor Alceu, era isso? Era isso, doutor. Muito obrigado, tá, doutor Alceu? Valeu, obrigado mesmo, doutor Alceu. Viu, doutor Alceu? Sempre muito querido com a gente. Pelo menos aqui, o abraço pra Carlos Barbosa, que não deu, né, doutor? Pô, é verdade. Não deu. Mas fez bonito a CBF, perdendo os pênaltis 7-6. Mas foi espetacular a partida e foi um detalhe, como sempre. Por que o Neymar não jogou, doutor P? Tava lá olhando, mas ele tava machucado. Ele tava, o Muricy, eu acho que não quis botar ele. O Muricy, né, doutor Alceu? Poupando pro Mundial. Poupou o Falcão, o Neymar e o Ganso. Jogando, pô. Ficaram os três lá olhando. O Pelé não joga mais, né, doutor? Pode ser uma surpresa no Mundial também. Pô, aliás, tem uma baita entrevista do Pelé na última revista Alfa, né, em que ele fala... sobre essa possibilidade de jogar o Mundial, e o Pelé, ele não se expõe, ele tem uma imagem de anos, né, que ele falando que durante cinco gerações eu sou conhecido como Pelé, como o melhor do mundo, o atleta do século 20, né, e aí o presidente do Santos chegou com a proposta pra ele jogar, lá vai lá, Pelé, imagina, tu bater um pênalti, e aí ele falou, presidente, e se o Santos perder... Como é que eu fico? Tem um áudio, tem um porque áudio. Porque ele só ganhou na vida, então ele não quer perder. É, e o Pelé não tava muito bem no dia que ele... Se o Santos perde, gente, o problema é meu. É isso aí, Pelé. Ganhou tanto com a minha imagem. E outra que ele falou assim, né, no final da entrevista, alfinetando o Maradona, ele falou, pô, você sabe, entende? O Maradona, ele... Temos o áudio. Maradona tava na clínica de reabilitação. O Maradona tava na clínica de reabilitação. Aí encontrou uma atriz famosa. Aliás, desculpa, o Maradona tava no aeroporto. Como é que é a história? E aí encontrou uma atriz famosa que vinha saindo da clínica de reabilitação. Aí ele chegou pra essa moça e disse: como vai, minha heroína? E aí ela respondeu: como vai, meu craque? Como vai, meu craque? Piadinha do Pelé com o Maradona. Que dureza! Boa. Como vai, meu craque? Piadinha do Pelé. Rebequinha tá retocando a unha, então, é isso? Vem pro programa pra fazer make-up. Ah, mas é porque na hora do esporte, que não é muito a minha área, entendeu? Certo. A minha área, por exemplo. A área é a área de serviço, né, Rodaica? É a área de interesses femininos, como a celulite, por exemplo. Que eu tenho celulite. Uma relação aqui dos mitos e verdades sobre a celulite. A maior inimiga das mulheres. Pô, tu não tem celulite, isso é impressionante. Não, Alexandre, eu tenho celulite. Tem? Aliás, eu eu tô pra ver mulher que não tem, é muito difícil, viu? É mesmo? É muito difícil. Até uma idade é possível, né? Brito. Não ter. Se tu apertar ver também. Bumbum de criança, já tem celulite, né? Brito! O lance é apertar. Brito! Débora de Oliveira, hein? A informação. Eu também tenho celulite. Ah, viu, Débora? Eu tô falando, todas têm, não adianta. Todo ser humano tem celulite. A maior pergunta do século é a seguinte: é possível acabar com a celulite, amigo? E aí eu respondo. A celulite pode ser amenizada com uma dieta saudável, a prática de exercícios físicos e alguns tratamentos estéticos. Então, Acabar com ela totalmente não vai dar. À conclusão. A celulite está ligada ao fator genético? Está, sim. Ou seja, se a minha mãe tem celulite, e porque tem mulheres que têm mais quantidade ou menos, então dependendo de como é a tua família, tu vai adquirir aquelas... Sabia que era por causa da minha mãe. Que porra, tu tem celulite? Roupas apertadas. Ah, mas o Porã. Eu tenho. Celulite, Porã? Eu tenho. Mas é que o Porã é uma bunda gorda que emagreceu. Esse é que é o problema. Não, na verdade eu tenho celulite na barriga. Meu Deus. E tem outra, né? O Porã tem tanta coisa aqui, ó. Eu tenho tanta coisa que passa batido. Passa batido. Nem percebeu, celulite. É verdade. Roupas apertadas são um agravante? Sim. A pressão provocada pelo uso de roupas apertadas diminui a circulação do sangue e favorece o aparecimento dos furinhos. É tão bom uma mulher de roupa apertada. Mas às vezes... Mas isso aí me fez pensar numa outra coisa. Eu me assustei com o sertanejo. Agora, se coisa apertada faz diminuir a circulação e... Imagina, por isso que eles cantam daquele jeito. Pois entendeu? Mas e aí depois... Por isso que vai aquele agudo lá, porque tá apertando tudo lá embaixo. Sim, mas ai, é isso que eu tô preocupado. E aí diminui a sensação e diminui o tamanho. Se diminui o tamanho, já fica aquele volume? Olha, cara, eu tô olhando ali, então. Realmente não me preocupei com essa parte aí. Olha, o Pi anda olhando o negócio do sertanejo. Me desculpa, mas não tem como ver um cara daqueles com aquela calça e não olhar. Meu Deus do céu, Mr. Pi, para aí. Declarações fortes! Para aí! Informação, hein, Mr. Pi. Eu vivi pra ouvir uma declaração dessa. Ah, sim, tá. Então tu nunca olhou. Não, eu não. Meu Deus. Mas acabou de dizer que fica apertado lá e sai aquela voz. Mas isso é tu que disse, que não, fica apertado. A voz foi tu que falou. Eu tô achando super interessante a discussão. O que tem mais aí, Rodrigo? Alguns alimentos pioram a celulite? Sim. Sim. Os melhores alimentos do mundo pioram a celulite, como açúcar, doce, farinha, fritura, tudo isso piora o quadro da celulite. As pílulas e cremes anti-celulite funcionam? Sim, eles funcionam, mas não fazem milagres. Ah, isso é que eu acho bacana. Eles amenizam, ajudam, mas não fazem o milagre de acabar com a celulite. Ou seja, aliás, é um conjunto, não é mesmo? É um conjunto de atitudes para prevenir, que é o ideal, e depois que tem para tentar diminuir o máximo possível. Eu não sei porque que já foram em Marte agora, até um robozinho andando lá, e as mulheres ainda têm celulite. Olha, por favor. É verdade. O que não falam? Não investem o dinheiro, né? Numa descoberta realmente eficiente para melhorar a vida das mulheres. Já fizeram. Qual? O Viagra. Isso é pra melhorar a vida do homem, né? Sim. É verdade, Santana. Que invenção. O cigarro duplo. Coloca dois cigarros. Nossa. Traga. Pensa nisso, cara. E assopra. E o Kleber estará na arena hoje. Convida a torcida do Grêmio, Santana, pra ir hoje. Até a pé nós iremos. Agora ficou longe, hein? Claro que não, der cara de não, mas tá zero hora, que é o caso do Santana, ficou mais longe. Mas o certo é o Santana não chega perto lá. Na zero hora, ele não chega. No Olímpico ele ia pegar a parede, né? No Olímpico era barbadinha, né? Agora. Na rodoviária ele cai. Seu mau caráter. Tu és um, olha, tu és um mau caráter, tu és um vagabundo. Na rodoviária de novo, Santaninha. Tu és um calma, calma, Santaninha. Segura a onda. Eu estou há 40 anos na RBS. Olha ali, olha, vai ter o treco. Calma, calma, calma. Vai ser Santaninha. Agora, vai ser agora. Não, não, segura, segura. Eu vi o Nelson. Calma, Santana. Nelson, tu conheces o Nelson, conheço, seu mau caráter? Conheço, Nelson. Seu vagabundo. Só de foto, eu. Seu aletrado. Aletrado. Seu aletrado. Seu analfabeto, seu energúmeno. Seu sem educação, tu és um mau caráter. Deixa eu falar de um lugar aqui, não, onde as coisas realmente acontecem, Santana. Sim, sim. Que outra faculdade traz trabalhos reais de grandes empresas que e marcas outra? Pra que sala outra? De aula desde o primeiro semestre? Desde. É claro que eu tô falando da SPM. Referência em comunicação, SPM. Referência em comunicação, marketing e gestão. Os professores são os caras do mercado e preparam você para todos os desafios da profissão. Sem falar na infra da faculdade, que faz inveja em qualquer outra. Cursos de administração, design, jornalismo, publicidade e relações internacionais. E a SPM está inovando mais uma vez. Agora tem vestibular da SPM em Floripa, em Caxias, em Santa Maria, em Santa Cruz e também em Joinville. Se inscreva pelo espm.br/vestibularsul. Aê. Muito bom, Maurício Amaral. Quero dar um toque aqui de uma arrecadação de mantimentos e brinquedos, mantimentos não perecíveis e brinquedos para doação neste Natal. É o pessoal de Passo Fundo da Speed Informática que está fazendo essa mão. Olha só que legal o e-mail que eles mandam. Gostaria de saber se há possibilidade de divulgar um ponto de arrecadação de mantimentos não perecíveis e brinquedos para doação neste Natal. Sempre fizemos isso apenas com recurso próprio, em uma turma de amigos, mas agora estamos querendo colocar a loja Speed Informática como ponto de arrecadação e também dando um desconto de 20% em um serviço específico, que é a recarga do cartucho de tinta pelo alimento ou brinquedo. Tu entendeu? Tu vai lá, tu quer recarregar teu cartucho, tu leva um brinquedo ou um alimento e os caras te dão 20% de desconto, tá bom? Muito bom. E eles pedem aqui, ó, não precisa nem divulgar o nome da loja, apenas o endereço. Não, faz questão de divulgar. Speed Informática. Nós vamos fazer como todo ano, tiramos fotos e fazemos também alguns vídeos. Neste ano podemos publicar na internet. Temos o Papai Noel, já fomos a várias comunidades e qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco para esclarecer. Desde já, agradeço. Então você pode levar a sua doação ali na Avenida 7 de Setembro, 115, Sala 5, em Passo Fundo. Pô, demais. Que dá uma dor essa época, né? As crianças necessitadas não ganham nada, né? É verdade. Elas enxergam aquele monte de criança ganhando brinquedo e feliz, e as pobrezinhas e as, ganhar, e criança, né? Cara, é uma coisa muito louca. Isso tem um valor muito grande pra criança, muito, né? É muito grande. Pra nós, adultos, ok, tá? Não ganhei presente, azar, mas pra criança é muito importante. Diferente do adulto, que perde o brilho no olhar com o passar do tempo, a criança não. A criança sempre tem o brilho no olhar, independente da situação social dela. E sempre tem a esperança de que vai ganhar alguma coisa. Alguma coisa. É muito triste. Então, mais uma vez aqui, ó. Speed Informática em Passo Fundo, na 7 de Setembro, 115, Sala 5, bem pertinho do Leilão Santos. Tá bem? Muito obrigado aí, galera da Speed. Se você vai fazer uma ação dessa na sua cidade, na sua região, por favor, utilize o Pretinho Básico pra divulgar, porque isso também nos faz muito bem. Boa. Certo? Certo. E aí, Mr. P? Abraço pro pessoal que encontrei ontem do Banco do Brasil. Jonathan, Rafaela, Tainá, Solange, Lu e Carol. E aí, a diferença entre amigo e melhor amigo? Vocês sabem quais são algumas diferenças? O amigo te oferece um guarda-chuva quando tá chovendo. Certo. Bom, amigão. Aqui, ó. Toma meu guarda-chuva aqui. Já o melhor amigo rouba ele de ti e sai gritando: corre, ô viadinho! Muito bom, É bem assim que era. É verdade. O amigo guarda o último pedaço de pizza pra ti. Ó, guardei pra ti aqui, ó. Legal, meu amigão, parceiro. Já o melhor amigo come o último pedaço na tua frente e ainda fica rindo da tua cara. O amigo toca a campainha antes de entrar na tua casa. O melhor amigo, o que faz? Entra na casa sem ser convidado. Bora. O amigo, Jesus, pergunta se pode pegar alguma coisa na geladeira lá. O melhor amigo pergunta: escuta, tem nada nessa geladeira pra comer? Que preço nessa geladeira. E finalmente, o amigo pega alguma coisa emprestada e devolve no outro dia. Já o melhor amigo perde as coisas e diz que não sabe onde deixou. Eu não sei onde eu deixei. É isso aí, cara. Muito bom. Maravilha. Senhores, alguma porção para beliscar? Pergunta o garçom na mesa de bar. Sim, nos traga uma porção de bundas, por favor. Velha. Porção de bunda, velha. Uma porção de bunda, cara. Ah, fiquei imaginando. Consegue imaginar uma porção de bunda? Beliscadinha na bunda. Olha, eu consigo imaginar, Mr. P. Eu consigo. Isso eu consigo imaginar. As calças apertadas sertanejo, não. Não, isso não. Por que nunca vemos uma BMW com um adesivo de Deus é fiel? Ah, mas eu já vi. Tem muito carrão com um adesivo. Não, mas BMW não. Desculpa. Só BMW. É Belina muito velha. Mas o melhor de tudo foi o que eu vi esses tempos. Eu não me lembro qual é o carro antigo. Vi um carro antigo caindo aos pedaços e o cara botou as quatro rodinhas do Audi. Voyage. Que maravilha. Eu já vi também esse Voyage. O cara botou as argolas do Audi no Voyage. Ficou sensacional. Deixa ele, cara. Deixa ele. Ah, entendi. Expressão usada quando eu não estou entendendo nada, mas não estou mais interessado no assunto. Termina logo. O inteligente cria, o esperto patenteia. Boa. Quem nunca teve dor de barriga no ônibus não sabe o significado literal da expressão cagando e andando. Quem nunca colocou uma música em inglês e começou a cantar não sabe como é ser foda no inglês. E você percebe que a situação tá difícil quando lembra que até a gentalha foi pra Acapulco e você não tem dinheiro nem pra pagar passagem de ônibus até o centro da cidade. O episódio clássico do Chaves, né? Do Chaves em Acapulco. Quem mandou aqui esses pensamentos foi a Karina Garbin, de Campestre da Serra. Manda velha. Isso aí. É muito engraçado quando eu ouço essas histórias que nem agora, né? É o episódio clássico do Chaves, do Chapolin. Pra quem acompanha, é clássico, né? Isso, não deixa de ser clássico, mesmo acompanhou. Pra quem não acompanha, mas pra quem não acompanha, fica pensando, né? Ah, é mesmo, teve um episódio tem clássico. Tem que ver, então. Até porque é um dos poucos episódios do Chaves que fora eles do saem da, eles saem daquela vila, que na verdade é um estúdio, né? A vila não é. A vila é um estúdio? Não, não, não, não. Não, não, não, gente. É de verdade. É de verdade, é de verdade. Fica tranquilo. É uma vila. É um condomínio. É uma vila. Ó, o seguinte, cara. Os caras conseguiram roubar a Paraty da RBS em Osório. Olha que inteligência, cara. Afirma? Não acredito. Então o Rogério Dornelles, o motora, ligou pra gente pedindo pra avisar. Então não é difícil de achar, né? Mas o repórter não tá dentro, né? Acho que não. E que horas foi isso? Porque agora toda a Paraty que circula no Rio Grande do Sul, os caras estão olhando. Mas é a Paraty adesivada da RBS. Mas é isso que eu tô dizendo. As Paratys da RBS. Tá, mas se é adesivada ou não? Às vezes não. Às vezes não tem. Ou o ladrão já pode ter tirado, mas que ela é branca, isso é certo. Bom, ela pode estar circulando. Vamos resolver a situação dizendo a placa da Paraty. Não temos. O Almir que mandou. Já tiraram a placa. Estão nos ouvindo agora. Exatamente. Tem a placa do carro? Não tem a placa do carro, porque... Mas ela tem que ligar pro transporte, né? É, mas tava os equipamentos da instalação, TV digital, tudo dentro. Todo equipamento digital novinho em folha, que nós compramos diretamente da Almir, no Paraguai, pra revender pra RBS, agora tá na mão dos bandidos. Deve estar nos ouvindo agora, né? A turma toda ali dentro. Pelo menos tem seguro, né? Não vamos ficar tristes, porque pelo menos tem seguro. Tá bem. Bom, muito bem. Cara, era isso. Com essa notícia triste, encerramos então o Pretinho Básico desta quarta-feira aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela preferência, pelo Pretinho. Voltaremos logo mais às 18 horas, sim, ao vivo. E até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Vem aí mais um cabelo no espaguete.